caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos hoje, nesta edição, vamos ter apenas uma intervenção, é um facto, mas os ouvintes já vão perceber porquê. Já iniciamos com uma música que no caso aqui se vai chamar Last Action Hero, faz parte do álbum Classic Flips. Música clássica, com outras vertentes também, no caso esta mesma música clássica. Vamos nesta edição ficar também com mais dois temas. Esta minha intervenção é única. Eu vou trazer-lhe dois temas de Rahaz, da Índia. Vamos primeiro ficar com Aapke Pyar Main, ou é como se chama esta música então, que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Para ouvir também uma outra melodia, que dá pelo nome de Jubikaze. Esta melodia ela tem uma musicalidade muito interessante, tal como a primeira. Logo a entrada com o violino e aquela orquestra dá uma sonoridade no mínimo cativante. A segunda é mais mexida, é mais enérgica, inicia-se de forma bem disposta até, mas o melhor mesmo é ouvirmos. E eu desde já me despeço por agora, claro. Voltamos então a encontrar-nos amanhã à mesma hora aqui no canal 1 da Antena Web. Amanhã à mesma hora, ou seja, 19 horas. Aos ouvintes, boa tarde, fiquem bem e até amanhã.